pastor, só vim aqui pra lhe ver. E a vida dos irmãos eu estou observando pra vir contar pra você. Falar da vida alheia, pastor, eu acho tão feio, mas não posso me calar vendo o povo pecar sem ouvir nenhum conselho. E se continuar assim, o rebanho vai pro brejo. Não dá pra vigiar sozinho, tem mais crente na igreja do que aluno no colégio. Vejo tanta coisa errada, tanto crente linguarudo. Tem pecado na igreja, meu pastor, eu sei de tudo. Pastor, vou abrir o jogo, mas não diga que fui eu o causador disso tudo. O senhor sabe muito bem que tenho muitos amigos. Se for preciso provar, não pode contar comigo. E para o bem da verdade, testemunha não consigo. Pra ser sincero, detesto linguarudo falador. Quem fala da vida alheia é gente ruim, sem pudor. Não merece confiança, meu caro amigo pastor. Pastor, eu não sou assim e só quero ajudar. Só falo de coisa grave, mesmo sem poder provar, pro senhor dar indireta na hora que for pregar. Gente ruim é no chicote, meu caro amigo pastor. Se Deus me desse o poder pra ser o controlador, ia matar tanta gente e botar crente no leito, sem remédio e sem doutor. Mas Deus é misericórdia, não vai fazer como eu quero. Porém eu sou diferente, pecador eu não tolero. Pastor, em nome da fé, desça o chicote no povo, pro sangue descer pros pés. Olha esse pecado grave que eu vou mostrar pro senhor, do irmão Toninho Garcia. Quando o senhor viajou, disseram que alguém viu dançando num baile até, que não pôde trabalhar de tanta bolha nos pés. Sem contar da irmã Tereza, que eu vi namorando no escuro, usando calça comprida e uma blusa tão curta que mostrava a barriga. Parece que era ela, porque aquele cabelo parece o cabelo dela. E o irmão Olegário, eu vi fumando cigarro, sentado dentro de um carro, e pelo vidro fumei, meu pastor, que atitude. Eu pude até perceber que fumava Hollywood. Também quero lhe falar do irmão Marcos Diniz, que de longe eu vi no bar, e tenho quase certeza que se não tomava uísque, ele tomava cerveja. Mas mudando de assunto, pastor, eu estou sabendo que o senhor vai viajar. E eu trouxe aqui alguns lenços que é pro senhor usar e lhe desejar saúde, se porventura na viagem o meu pastor espirrar.